Dado ingresso, Oscar Papagolfo, reporte alinhado e pronto para a Baixou e travou? 6200. 120 graus, 10 nós, o ajuste 9095, pouso autorizado. Pouso autorizado, 6200. Pelo Zulu, alinhar e manter. É 200 aos 15, direito, 1211. 211, não livrar, né? 6200. Apagou o livre decolagem, 97, o vento 08, 0 graus, 8 nós. Golf é os 16, controle 198, boa viagem. Golf, já volto. Controle, ó, se eu Aquilo Zulu, livre da decolagem, pista 10, vento 1, centena com 10 nós. Bom Salvador, bom dia, Zupa 207, Baixada Travada. Aguarda a atualização de pouso, 4207, o ajuste no 09. Nos aceita, aguarda a atualização de pouso. Metro 207, cheque o trem livre pouso, pistão a zero, uma centena com 10 nós, o ajuste no 095. Sentiu uma centena com 10.015, está baixado travado e tem livre pouso para 207. Maquilo Zulu decola aos 18, controle 19.8, boa viagem. 19.8, graças. Sangue de Abravo, prossiga. Livre acionamento, chama para a decolagem. Metro 207 ao 21, direita 1211. Direita 211, azul 4207, obrigado. Passa a decolagem? Está livre a decolagem. Comprou a norte para o Pátio da Enrimar, ajuste no 095, vento 1 centena com 7 nós. Reporte na final para a Enrimar. Sangue de Bravo. Foi Salvador, Tanque de Abravo. Prossiga. Tanque de Abravo, fora do solo, já avisou com a Rimar, chamará no solo da Rimar. É, bote solo controlado, vento 1 acenderam com 10 nós, o ajuste no 0 no 5, o Tanque de Abravo. Tratará no controlado, Tanque de Abravo. Boa tarde, 956 Alear e decolar, o vento 08 0 graus, 109. Gente, ele decola, pista 101, vamos amanhã. Oi, muito boa tarde, o Papá Juliette Papá, já próximo à rotatória, visual com o campo. Tá, o meu Papá Juliette Papá, reporte final de 3 milhas, cabeceira 97. Reportará final de 3 milhas na cabeceira 97, Papá Juliette Papá. Frequência livre, Tanque de Abravo, no solo controlado. Frequência livre, Tanque de Abravo, solou aos 27. Tenha um bom dia, senhor, Tanque de Abravo. Então 556, decola os 27, controle 19-8. Boa viagem. Gente, 19-8, bom trabalho. Azul 5011, tá na escuta da torre? Azul 5011, passou e travou. Visual da pista. Livre pouso, uma centena com 10 nós, um ajuste no 0 no 5, o azul 5-0-9. Copiou? Torre Salvador. Na escuta. Copiou a instrução? Negativo. Livre pouso, uma centena com 0 nós, um ajuste no 0 no 5. Livre pouso, gente. 8.0, visão com o traço na frente. 864, tem gente mantendo um ponto de espera. Quebec Sierra, livre acionamento, chame táxi. Papai Juliette, papai, a torre. A sua escuta, a torre. 3.4 milhas da cabeceira, visual com tráfego na final da 1.0. Precisa de manter a velocidade para aproximação? Continua mantendo a velocidade para aproximação, papai Juliette, papai. E aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, papai Juliette, papá. Salvador, bom dia, azul 4076, nacional baixada de trabalho. Continue, aguarda a pista livre, 4076. Poderia me informar as condições de vento? Uma centena com 10 nós, tem livre pouso, pista 17, o Papá Juliette Papá, o ajuste no 095. Cliente, livre pouso na 17, Papá Juliette Papá. 5-0 no 1 aos 30, livrou no 2-1 no 1. 2-1 no 1, graças. Meia pouso autorizado, uma centena com 12 nós, o ajuste no 095. Autorizado o pouso com 095, azul 4076. Papai Juliette, papá, solou aos 3, 2, backtrack, parte 4. Tô te livrando o parte da base, então, o papá, a Juliette, o papá. Autorizado, chame para ingresso, que lugar vai ser? Tu 64, alinhando e mantém puxando no zero. Alinhando e mantém na 10, bom, aqui é fácil. Quebec Serra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. 076 ao 33, direito no 211. Direita 211, 407. Tô livre, papá. Quatro, decolagem autorizada, uma centena com 12 nós, o ajuste no 095. Minha posição, aqui, Quebec Serra. Oi, Salvador, Itália, 6255, boa tarde. Boa tarde, 6255, livre pouso, pistão 90, uma centena com 190 nós, o ajuste 10015, 6255. Livre pouso 90. Quatro aos 35, controle 19-8, boa viagem. Cinco, cinco, aos 37, direito, 1211. Pelo Quebec Serra, livre decolagem 97, uma centena com 10 nós, o ajuste 0095. Spec Sierra, aos 39, controle 19-8, boa viagem. 19-8, Sierra. Salvador, boa tarde, voo 1167, está pronto com espera da 190. Voo 167, ciente, alinhar e decolar, o vento 1 com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 190, voo 1167. Número 67 aos 42, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa. Ave Salvador, muito boa tarde, está 3290, uma milha para cima, baixado e travado. 3290, livre pouso, pista 90, uma centena com 10 nós, o ajuste 90 no 5. Pode autorizar na 90, está 3290. Zero aos 47, direita 1211. Direita 1211. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3216 e ele é Sequoia, baixar, checar visual. 3216, uma centena com 12-9, o ajuste 1-0-1-4, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, está 3216. Outdoor Tower, Ocean SX 213, holding short, runway 10, we have the traffic tonight. Fazendo 3, ciente, mantém um ponto, espera. Até. É 213, alinhar e manter. Line up and hold, 213. Solo 58, direito, 1-2-1-1. 2-1-1, tá 3-2-1-6. Decolagem autorizada no 20 graus, 15 nós, do ajuste no 0 no 4. Descendo no 0, 62 no 3. No 3 ao 00, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia. Boa tarde, 4207, alinhar e manter. Agora mantemos 04203. Quatro 207, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. 4207, obrigado. Decola o 04, controle 198, boa viagem. 207, obrigado. Até pra semana, bom dia, boa semana. Correu o pastor 33, estabilizando na final do X-Ray. Pastor 33, reporte externo, baixado, checado, vento 120 graus, 10 nós. Portar externo. Externo, visual, trem fixo. marcou 33, baixa travada de fábrica, vento 120 graus, 10-9, altitude 0-4, pouso autorizado. Livre, pouso 33. Salvador, muito bom dia, boa tarde, 463.0, dá um número, por favor. Gente, mantenha o ponto de espera azul 4463. Mantenha azul 4463. Azul 4463, alinhar e manter pista molhada. Alinho mantém no zero, azul 4463. Solo controlado. Gente, pastor 33, no solo 09, esquerda, parte militar na escuta do teu corpo. azul 446.